de dentro tem areia. A praia de fora tem o mar. Um boto casado com sereia navega num rio pelo mar. O corpo de um bicho deu na praia e a alma perdida quer voltar. Caranguejo conversa com a raia, marcando a viagem pelo ar. Deserto, o sol desmaia. Do alto do morro vê-se o mar. Papagaio discute com jandaia se o homem foi feito pra floresta. E o velho jereba fez-se ao ar, sapo querendo entrar na festa, viola pesada pra voar. E dá um tempim de lá do pilar, um tempim de lá do pilar, com vontade de ir por aí. Mestre do vento, urubu caçador, mestre do ar, urutau cantando num lamento pra lua.